Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Se gosta de música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0h. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. Bom dia, este é o Antena News. José Sócrates já não é primeiro-ministro. O engenheiro português demitiu-se ontem, após ter visto serem chumbadas as medidas do novo plano de estabilidade e crescimento. Sócrates já havia dito que, caso o PEC não fosse aprovado, ele se demitiria por não ter condições para governar. A demissão aconteceu ontem à noite, às 20 horas, pouco depois de terminar a votação, que então reprovou as medidas do novo plano de estabilidade e crescimento. Um pouco por toda a Europa, esta notícia está a gerar ecos. Por exemplo, Angela Merkel, a chanceler alemã, agradeceu a Sócrates todo o esforço e, citada pela Bloomberg, lamentou o chumbo do governo às novas medidas de austeridade. Estas medidas do PEC podem ser postas em prática, mesmo com um governo de gestão, o que tem atualmente Portugal, até novos desenvolvimentos. Hoje, José Sócrates marca a presença na Cimeira da União Europeia como primeiro-ministro demissionário. Começou ontem o Portugal Fashion 2011. A 28ª edição deste evento contou com nomes como a jovem Elizabeth Teixeira, de Portugal, e também a prestigiada estilista Anabela Baldac. O destaque vai, todavia, para o também luso Luís Buxinho, que conseguiu lotação esgotada na primeira noite do evento, na sua apresentação. Peças em algodão e flanela foram alguns dos motivos que deram casa cheia ao estilista português. A edição número 28 do Portugal Fashion está a decorrer na Alfândega do Porto, até ao próximo sábado. Fátima Lopes também marcará presença. Mais 3 vítimas mortais nas estradas portuguesas. Na noite de hoje, 3 jovens que regressavam de uma festa no Fundão embateram num automóvel e puseram-se em fuga. Acabaram por se despistar algumas centenas de metros adiante. Os 3 ocupantes tiveram morte imediata. Os primeiros sinais indicam que se dirigiam a grande velocidade e, potencialmente, o condutor, pelo menos, estaria a conduzir sob efeito do álcool. No Japão, continuam os trabalhos para reduzir a libertação de material radioativo. Ontem, fumo radioativo saía dos reatores 1, 2, 3 e 4, uma situação inédita em Fukushima, 14 dias depois do sismo que abalou a região nordeste do Japão. Meios de comunicação social do Brasil noticiavam esta manhã a chegada de uma nuvem radioativa à França, mas sem consequências para a saúde pública. E por causa da situação no Japão, Kim Clijsters, a tenista belga número 2 do mundo, não vai participar nos torneios de Tóquio e Pequim agendados para outubro. A tenista lamenta o que se passa no Japão, mas ressalva que segurança e saúde são as suas prioridades. Na Líbia, continuam os bombardeamentos e a França diz que vão continuar por tempo indeterminado. Numa batalha cada vez mais complexa e difícil contra Muammar Gaddafi. Ontem, um pacote suspeito levou à evocação da Torre Eiffel por se suspeitar de um engenho explosivo. Felizmente, falso alarme. Em Jerusalém, houve um atentado que causou vítimas, entre mortos e feridos. Mas parece estar este atentado mais relacionado com a construção israelita em mais colonatos na Palestina do que com a situação na Líbia. A edição do Antena News termina por aqui hoje, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva regressa à Antena Web no Desporto Antena às 8 da noite. A qualquer altura, sempre que justificar, haverá especiais de informação para manter a par de tudo o que acontece no mundo.